som e fugir daqui com C. Read one, o aftermath, cê me diverte, mas não posso me perder. Eu sei quem sou, pra onde vou, vender meu som e fugir daqui com C. Todos com olhar de despedida. Entrei no barco das navegações sem norte. Essas vielas me entendem de uma forma. Nunca fui apto a disciplinas e normas. Eu sou a forma de um rebelde sem causa, adaptado a anarquias e formas. Fui diplomata no ensino da loucura. Essa loucura puxa a raiz de minhas tranças. Homem primata no trajeto da postura. Minha alma berra enquanto meu ódio dança. E lá pra dentro do povo veneno mata, queimando a mata com saudade e solidão. Ela dizia que distância é penitência. Eu tô em abstinência da nostalgia e atração. Eu sei quem sou, pra onde vou, vender meu som e fugir daqui com você. Um brinco bom, o aftermath, cê me diverte, mas não posso me perder. Regras me regrando a fuga, humanizo trevas, vendo tia cura com a espada em mãos. Mano, tô pronto tipo dama, só ando pra frente, longe do xadrez, a dúvida já é prisão. E daqui levo certezas e tristezas tão certeiras. Em segundas-feiras e segundos tudo muda. Desculpa, pro que é frágil, sou a rachadura. Me usa, antes use do que uma bazuca. Quem lucra? E os inocentes com mirar na nuca. Machuca, mas me deixa, quero ser de ajuda. Quem nunca? Amou primeiro e perguntou depois. Música, eu vendo ela pra te ver, amor. Não só sei quem sou, sei o quanto posso. Pra fugir do poço, pra encher o bolso e manter o coração. Problemas virão, cavalo e dragão, eu montado em um. E no outro é lança, salve Jorge São. Eu larguei tudo e valorizei tudo. Eu te amei muito, disse pro espelho. E no espelho vi grande oceano me chamando pra eu te transbordar. Eu sei quem sou, pra onde vou, vender meu som e fugir daqui com você. Um brinco bom, o aftermath,